fazer essa canção. Calcei os meus sapatos apertados e andei por longas avenidas, aguardando os versos que não vinham. Quando os calos começaram a sangrar, os versos da canção foram surgindo. Não me perguntes o que eles diziam. Amor, eternidade, poesia. Eu não me lembro do que os meus versos diziam. Só sei que quanto mais os meus pés doíam, os versos da canção foram surgindo. Eu não lembro o que eles diziam. Lembro da dor do sapato apertado nas longas avenidas. Lembro da dor do sapato apertado nas longas avenidas. Antes de fazer essa canção, calcei os meus sapatos apertados e andei por longas avenidas, aguardando os versos que não vinham. Quando os calos começaram a sangrar, os versos da canção foram surgindo. Não me perguntes o que eles diziam. Amor, eternidade, poesia. Versos diziam. Só sei que quanto mais os meus pés doíam, os versos da canção foram surgir. Eu não lembro o que eles diziam. Lembro da dor do sapato apertado nas longas avenidas. Lembro da dor do sapato apertado nas longas avenidas.